E tem nosso disco aqui, quem quiser dar uma força, vai ser muito bem-vindo, muito obrigado. Essa é uma música que não sei se vai estar no terceiro disco, mas ela está no meio do caminho, chama-se Outro Ano. Não sei o teu nome, e eu já esqueci a cor das paredes e do sofá. O quanto me enganei quando decidi me despedaçar. Não me reconheço mais. O que eu toco se desfaz em segundos. Pra contar o tempo que tomei pra mim. Será que sou eu mudei? Será que sou eu perdi as noites que não dormi? E assim me cansei de só sentir a falta. Obrigado.